Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos para o nosso quarto Gaming Cast com a presença dos nossos amigos. Opa, aqui é o DDA e o Luigi sempre foi melhor que o Mario. Tá, aqui é o Couta barra Murilo e Luigi, só isso. Aqui é a Ana, que eu gostava mais do Luigi porque a roupa dele é verde. E aqui é o Maurício e entre todos eu adorava o Knuckles, apesar de a gente não falar nele. Então, primeiramente, pessoal, a gente vai começar falando sobre os comentários deixados sobre o nosso terceiro cast. Gostaríamos de agradecer os vários comentários que a gente teve nos fóruns e principalmente a repercussão que teve pela utilização do assunto portáteis, que hoje em dia está, vamos dizer assim, bastante visado. Então a gente recebeu vários comentários do pessoal. Vamos ver o comentário aqui do nosso amigo Inácio Neto, que ele diz assim: muito legal, lembro de quando vi pela primeira vez o Snake e falei em voz alta: jogo no celular, que foda, e fiquei jogando aquilo por um tempão. Uma nostalgia boa. Se referenciando sobre o nosso famoso Nokia 6110, que foi comentado no último cast. Bom, aí teve vários comentários legais, tipo, o nosso amigo Alf comentou que só ele comentou assim: só eu vi um DS pré-histórico aqui, mostrando uma foto, a foto do Game & Watch do Zelda. Pior que é verdade. Foi o que eu falei! Fiquei chocada com a foto. A gente tinha comentado que é realmente chocante. Isso daí, assim, a Nintendo se esperou nele. Ah, com certeza. Ah, ô, Maurício, tem que falado já. Oi, Nath. Tem que pedir desculpa, porque a gente recebeu um comentário de MSN que a gente errou a data de Pokémon. Ah, é. E tem que pedir desculpa pela errata da última edição, que foi sobre a data de lançamento do Pokémon, né? Isso. A gente trocou, mas eu não procurei a data certa. A data de lançamento do primeiro Pokémon foi, na verdade, ela lançada no Japão, que o Pokémon sempre sai primeiro no Japão, foi lançado em 96, as versões Red e Green. E em 15 de outubro de 96 foi lançado a versão Blue. Já que no Ocidente foi chegar somente em 1998, e na Europa foi chegar somente em 1999. Certo? Pronto. Certo, valeu. Okay. Feliz. Aí nós temos mais um comentário do nosso amigo Hazuki, que comentou no último cast, que ele disse: senti uma mudança e falta no cast dos membros. Não só a inclusão da nova participante, mas posso estar enganado. O tema abordado no terceiro episódio não poderia ter sido melhor, principalmente por se tratar de uma plataforma que eu amo tanto, os portáteis. Mas por qual motivo não houve lançamento lá no site de vocês, o Checkpoint BR? No último domingo eu fiquei acessando algumas vezes, mas não houve lançamento por lá. Espero que não deixe mesmo de lançar. Acompanhar um podcast do início é algo bem bacana. Esqueceram de dizer que no caso do primeiro modelo de GBA, era a maior tortura entre todas as outras opções para se jogar. Ao exemplo, temos Castlevania Circle of the Moon, um dos títulos de release junto ao portátil, que utilizava uma paleta de cores muito escura, e a tela do próprio não ajudava em nada. Passei apertos para jogar muita coisa. Espero que haja um segundo com esse assunto, abordando mais fundo os jogos desses portáteis. Keep moving on. Bom, Hazuki, explicando para você, eu tive algum pequeno probleminha aqui com o meu computador, e não consegui terminar a edição, e ela acabou atrasando. Na hora de postar no Checkpoint BR, quem era responsável acabou também meio ocupado nesses tempos e não conseguimos postar, mas pode ter certeza que vamos continuar postando corretamente a partir do quarto agora. Temos mais alguns comentários aqui ainda. Quem tem no PSP? Na verdade, tem um comentário do PSP Nation, que é do Toracan, falando que é bem legal o assunto, bem nostálgico. Fica recordando das coisas na geladeira, ou do Game Boy, que também são massa na vida da galera. Faz para se carregar enquanto eu vi, era bom. Que ele lembra até hoje do Pokémon Yellow e das horas de pilha, que a melhor coisa que inventaram foi a bateria. E que ele quer parabenizar o Couta jogando o Game Boy no escuro com o flash da máquina fotográfica. Temos que dar um... Cara, a gente não percebeu essa piada tosca, mas depois da edição, cara, que merda foi isso, hein? Nossa, cara, é que vocês nunca precisaram fazer isso, mas tentar capturar todos os pokémons requer muita dedicação e muito flash. E o pior de tudo, cara, é que eu tava vendo tava fazendo a edição do cast e teve bastante coisa que foi cortada, bastante besteira, assim, né? Ainda bem, né? Tava de dar risada, cara, porque era muita... Naquele dia eu acho que o Couto tinha fumado, não era possível. Que ele é um exemplo de ser humano. Bom, mas então, pessoal, esses foram os primeiros, os comentários principais. Quem gostou, quer quiser comentar alguma coisa do cast, não só dessa edição, como das edições anteriores, que foi deixado alguma coisa de lado, quiser sugerir a ideia para o nosso próximo assunto do cast, nós vamos deixar o nosso e-mail, que é gamingcast@checkpointbr.com. gamingcast@checkpointbr.com. Certo, pessoal? Antes, um pequeno recado: o Comic Pod voltou do recesso, já estreou um novo Comic Pod, que tá tendo entrevista com o colorista da DC Comics, o brasileiro Rod Reis. Então quem quiser dar uma olhada lá, tá bem legal a entrevista dele. Só acessar lá, comicpod.com, e enjoy. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de dar uma passadinha lá nos nossos amigos do Comic Pod. Então, pessoal, agora vamos começar realmente o nosso cast. O assunto de hoje são os personagens secundários. Mas quem seriam os personagens secundários? São os personagens que ficam em torno do protagonista. Vamos dizer assim, a gente pode dividir eles em coadjuvantes, na parte de grau de importância, ou criando uma nova categoria como ajudante de herói. Por exemplo, o Sancho Panza, Robin... Luigi... Alguns coadjuvantes podem aparecer como meros figurantes, mas podem vir a ter uma importância maior no futuro, né? Bom, mas os personagens no mundo dos games não são diferentes. E por isso nosso cast de hoje vai ser totalmente voltado para esses personagens que muitas vezes são esquecidos, até pelo... próprios fãs da série, mas não deixam de ser importantes e essenciais tanto à série quanto aos protagonistas. Claro. Se você achar que a gente não comentou um que deveria ter comentado, deixa aí no seu comentário ou no e-mail aí que a gente dá alguma. Comenta no próximo. No próximo Gamecast. É isso aí. Bom, o nosso primeiro personagem da noite seria o nosso amigo carismático Robô Clank, que ele não deixa, que ele é um personagem da série Ratchet & Clank, que ele é um robozinho que tem vários poderes, ele consegue se modificar e se transformar, e ele é muito inteligente e tudo mais, e ele fica muito secundário no jogo por se anexar ao Ratchet como se fosse uma mochila. Só que ele auxilia ele bastante no, durante o jogo, fazendo pulos, é, ajudando, virando helicóptero, entre outras várias coisas, né? Que quem jogou Ratchet & Clank pode acompanhar. O cara é multifuncional. Ele é multifuncional. É praticamente o Rush do Mega Man também. É praticamente o Rush do Mega Man, né? Uhum. É, e o Ratchet, claro, tem toda uma história por trás dele. Que ele foi um robô produzido, tal, tal, tal. E ele foi encontrado por um mecânico da raça Lombax, que seria o nosso amigo Ratchet, né? E aí eles ficam amigos e um acaba auxiliando o outro no jogo. O nosso amigo Clank, apesar de, vamos dizer assim, fazer parte da série Ratchet & Clank, ele também chegou a receber um spin-off, que era um jogo chamado Secret Agent Clank, que é, vamos dizer, um jogo da série Ratchet & Clank, que ele foi desenvolvido para PSP e posteriormente para PlayStation 2, e Clank desempenha um papel de agente secreto. E ele é bem uma paródia, assim, dos filmes do 007, né? Que além de ele estar vestido como o próprio, ele ainda faz algumas sátiras ao próprio James Bond. É, cara, mas Lola, você já viu algum cara falando que ele gosta do Clank? É. Você já viu ele alguém é com a camiseta do Clank, cara? Ele passa apagado, né? É, então, vamos dizer assim, o Clank, ele não deixa de ser essencial pro Ratchet, né, cara? Tanto que boa parte das coisas ele ajuda no jogo. Mas só pra ele. É, só que ele, até por ser usado como uma mochila no jogo, ele é muito esquecido, né? Ele acabou virando um objeto mesmo e deixando de ser um personagem, né? É, ele deixa de ser um personagem pra ser um objeto, que nem a Nath falou. Vamos dizer assim, que nem se o Clank tivesse asa, depois tivesse um hovercraft, entendeu? Meu Deus. Coitado do cara, velho. Você não pode colocar tanta coisa nele assim. Sem contar que ele guarda um consolo dentro dele, né, cara? Então, já que a gente tá falando de um robô que faz tudo o que foi esquecido, bom puxar o Rush do Mega Man, porque o bichinho ficou tão esquecido que tiraram dele. Coitado. Ele foi morto. Pra completar, é muito difícil achar a informação dele na internet. Buscar no conhecimento total. Mas ele é um cãozinho muito fofo, que aí pertence ao Mega Man. E apareceu a primeira vez na história do Mega Man no Mega Man 3. E aí apareceu várias vezes na sequência, sempre como uma unidade de suporte, né, que foi criada pelo Dr. Light e Dr. Wii. É, a grande habilidade do Rush é se transformar em várias coisas, mas aí eu acho que não inclui o consolo que a DDA falou. Ninguém sabe. Sei lá, né? Zoofilia tá na moda hoje, né, Nath? Você que é bióloga, você pode falar. Ô louco! Não sei de nada! Aí, fugiu do assunto. Fugiu do assunto. Vamos continuar no cachorrinho? Saponete. Essa foto no Skype aí tá meio, sei lá, né? Enfim. É. Eu nem sei que foto que tá no Skype. É, mas ela saiu junto com o cachorro. É, a Luna. Mas vamos voltar a falar do Rush. O Rush, que pode se transformar em várias coisas, como já disse, entre elas um submarino chamado de Rush Marine. Ou o Rush Jet, que é um jato mesmo. E já no Mega Man Game Boy, no quarto e quinto do Game Boy, ele também se transformava em nave. Nos últimos jogos, antes dele ser morto, como diz o Coulter... Foi morto, eu foi... digo que ele foi morto. Sim, ele foi morto, mas tá dando spoiler de como acabou. Nos jogos mais recentes, ele se liga ao corpo do Mega Man, fazendo com que o Mega Man possa flutuar, ter tiros mais potentes e usar os seus braços como... Tá, mas eu tenho uma pergunta. Aproveitando a ponta que o nosso amigo DDA deu, se ele transforma em tanta coisa, quem disse que ele também não é o consolo do Mega Man? Então, É, cara. Nossa, mãe do céu, esse povo é absurdamente malicioso. Mega Manfield, ele não, ele morreu. Cara, o que vai ter de fã do Mega Man atacando a gente, cara? Ah, não, tem que Mega. Agora, no, na, quando postarem isso, que é que ainda fica censurado, né? Porque também já tem um monte de gente caindo por causa disso. A gente perdeu a noção. Passou do horário, a gente perdeu a noção. Pô, mas comentando sobre o Rush, é, eu que jogo Mega Man, vamos dizer, a partir do 2, o 1 não cheguei a jogar. É, eu sempre gostei dele, cara. Achava, inclusive tinha um cãozinho que chamava Rush, cara. Nossa. Verdade. Por causa dele mesmo, do Mega Man. Eu tenho um cavalo que se chama Agro, cara. Ah, eu sempre quis um cavalo chamado Agro. Eu quero ter uma Epona, mas aqui, falando do Rush ainda, quando eu tava pesquisando pra pauta, tem apareceu na enciclopédia, avacalhando com ele. Falando que ele entrou pra ajudar, mas que ele começou a atrapalhar e aumentou a dificuldade dos jogos, né? É, ele era o cachorro que sempre cagava no tapete, sabe? É, exatamente. Dá muito trabalho pro Mega, coitado. Não, mas sinceramente, cara, eu não sei por que arrancaram o Rush do jogo. Claro que vão dizer assim. Ah, ele morreu. A Capcom acho que quis levar pra um lado mais sério e tirou ele, né, cara? Só não, mas cara, que é mais sério? O que, que tem de mais ele de ter um cachorro, cara? Não é, é o seguinte. É porque o Mega Man, depois do X, ele ficou uma coisa mais... Não, do mal. Depois do X, tudo bem, mas no 7, cara, no 8 e no 9, não tem o Rush. LOL, então... Ah, cara, é uma coisa que só a Capcom vai poder responder pra gente, né? O Mega Man, ele ficou com inveja dele e matou ele. Sei que se ela licenciasse pra brinquedo, ia ser legal pra ela. Se ela fizesse uma nave com esse formato, seria legal também. Não, é porque, vamos dizer assim, ah, você tinha a parte de do Mega Man, cara. Eu lembro lá no 2, no 3, no 4. Era legal pra caramba, cada jogo eles inventavam uma coisa nova, que nem a Nath falou. Ah, antes ele usava pra pulo, né? Que é a primeira função que teve o Rush, se não me engano. Depois. É, a plataforma caía das portas do Rush e levava o Mega Man pra um lugar que ele não alcançava. É. Ui, pra um lugar que ele não alcançava. Ele serviu... Ui! Aí ele serviu de nave e tal, tal, tal. Tinha um monte de função pro Rush legal, cara. É, hoje em dia ele só pega o sabonete. Só pega o sabonete. É, só eu ri, que droga. É, então vai. É. Então, mas eu, sinceramente, eu fico chateado de ter iniciado o Rush da série, porque apesar de tudo eu achava ele bem carismático e gostava do... Ah, cara, veja uma semelhança. A cor dele é parecida com a do Zero. Eu acho que o Zero, na verdade, é o Rush. Deve ser essa explicação lógica. Puta, o spoiler, cara. Pô, será que o Zero... É... Na verdade, o Rush era cachorro do Zero, o Mega Man roubou? Parece, porque não... o Mega Man devia ter um cachorro azul e não vermelho. É. Aí, por isso que o Mega Man foi morto pelo Zero. É, olha aí quem tá explorando. Olha, Vai ter que colocar aqueles pi. É. Bom, mas agora saindo de um animal idiota e indo pro animal fudidamente esplêndido, vou falar do ajudante que mais se destacou na geração passada. Principalmente no melhor console da geração passada, o PlayStation 2. Vou falar, claro, sobre o Agro. Quem não gostou daquele cavalo no Shadow of the Colossus? Pode falar. Eu adoro ele. Oh, o pior, cara, é que o Agro no Shadow of the Colossus, cara. Ele em qualquer lugar do jogo você chama o cavalo de bem, né? É, você tá na área, o cara, você escuta ele respondendo, cara. Mentira, mentira, ele tem o lugares inacessíveis. Ele tem lugares inacessíveis, mas o Agro só faltou ele virar a navezinha que nem o Rush. Não, sério, cara, eu considero ele um bom coadjutante. Eu considero ele o principal, mano. O idiota que se foda, ele que é o cara mestre do mundo. Ele que faz tudo, né, ponto. Ele que vai na puta que pariu o cara, levar ele lá do outro lado. Isso, ele mata os colossos. O cara não faz nada. E eu chorei a hora que ele caiu, cara. Eu também chorei, cara. Eu falei, não, Agro. Eu fiquei chamando ele pra ver se ele voltava, cara. Mas ele não voltou. Eu tentava. eu tipo, eu desliguei o PS2 e tentei jogar de novo pra ver se eu conseguia fazer ele passar sem morrer. Não, morre, não cai. Eu não conseguia, cara. Ele se foi. E eu foquei toda a minha raiva no Colosso. Mas o agro, cara, vamos dizer assim, se não tivesse o agro, não tinha Shadow of Colossus, né? Porque já passou, parou pra pensar, você ter que andar aquele mapa enorme que tem o jogo. Bom, primeiro de tudo é que eu acho não era agro o nome dele, eu chamava ele de Abraão. Eu sempre achei que era Abraão, mas tudo bem. Whatever. Abram. É, ele fala Abram, mano, pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, cara. Sei que o Agro é um dos melhores personagens. Sim, na verdade o Agro não é coadjuvante, ele seria o personagem principal. Sem ele o jogo não existia. Na verdade ele é a mula. Coitado. Ele é a mula? Por que mula? Porque ele que faz o trabalho pesado. É. Era pra dar risada? Não. É uma comparação séria. Cara, já só é... biólogos entendem. Bom, agora a gente pode continuar, né? Depois de falar um pouco sobre o melhor cavalo das telinhas. Vamos falar agora sobre... Eu acho que o melhor cavalo é Epona, né? Então ainda tem um processo. Melhor cavalo é cavalo de fogo. Cavalo de fogo, puta merda, mano. Então, depois de falarmos do melhor cavalo da época dos videogames... agora vamos falar então sobre o melhor macaco barra chimpanzé barra descendente de gorila que nós conhecemos. Caramba! Ele esteve presente desde o início do Super Nintendo, quando tinha um velho macaco com uma gravata. Aquele macaco trabalhava demais e o seu parceiro se chamava Didi. Macaco ninguém lembra o nome dele, era só mais um coitado qualquer. Mas o Didi sim, ele dava estrela. Ele pulava mais alto que aquele macaco pesado e gordo que só sabia comer banana. Santo seja o Didi. Ele tinha boné. Ele tá lá na moda, cara. O macaco, ele usava gravata. Gravatas... Ele era um moleque que saía na rua e ia jogar videogame de noite, né, cara? É isso aí, cara. E ele tinha cauda. Aquele gorila não tinha cauda. Ainda bem, cara, né? Porque se o gorila tivesse a cauda, eu ia lá espancar, né? Ele tinha um rádio, cara. Então... Nossa, a Nath deu spoiler, cara. Ele não tem cauda? Ah, então não, tá. Não, pensava que gorila tinha cauda, cara. Spoiler, eu sério. Pensava, mas tudo bem. A gravata dele é a cauda. Então, mas... O Didi... A participação do nosso amigo Didi vem desde a época do primeiro jogo ainda, né, cara? Que era a época do Donkey Kong Country, de 1994. Que ele é o companheiro do Donkey Kong, nosso amigo. É, como que ele é mesmo? Gorila, né? É. Sem rabo. Que. Que na verdade foi um grande sucesso da época, né? Nossa, muito bom. Na época os gráficos eram muito. Assim, o gráfico era muito lindo e o jogo, nossa, perfeito. Eu até hoje ainda jogaria. Cara, se eu tivesse um meio. Donkey Kong. Um SNES, nossa, 64, quase que eu falo isso. Mas o Didi, meu, tipo, eu não considero ele nem como um coadjuvante, eu considero ele o principal, eu jogava mais com ele do que com o Donkey Kong mesmo. O Donkey também, é um cara. Burro. Didi jogava é... mais com o Didi do que com o Donkey Kong. Pois é, cara. Beleza, então, eu ia comentar que é curioso como que ele surgiu, né? A questão dos direitos autorais, do problema de visual, de nome... Então, durante o desenvolvimento do Donkey Kong pro SNES, a Rare pensou em mudar o nome ou a aparência do Kong, do Donkey Kong. Do Junior, né? É, do Diddy Kong. Não, do Donkey Kong. É, do Donkey Kong. Vocês estão falando do Diddy Kong ou do Donkey Kong? Agora não, a gente tá falando da origem dele. Tá falando da origem, pô. Ah, tá, não, é que eu tô... Só que... A nossa amiga Nintendo não deixou fazer isso. É, e eu acho que foi uma decisão bem acertada, cara. Porque se eu for pensar bem, toda essa família de macacos aí é sombrou pro caramba. Mas como a Rare pegou e achou legal o personagem como ficou, realmente ficou bacana, ela pegou e deixou o personagem no game. E antes o nome dele era Dinky Kong, não Diddy. E ela pegou e viu que isso daí ia render, possivelmente, algum processo com uma certa fábrica de brinquedos e deixou por Diddy Kong. É, essa é a história do nosso amigo Pequeno Macaco, né? É, tanto que no primeiro Donkey Kong ele é um coadjuvante, mas já no segundo ele ganhou um game só pra ele, cara. Ele virou o protagonista motherfucker. É, isso já no Donkey Kong Country 2, né? Isso. Tanto que, na verdade, o nome do jogo é Diddy Kong Quest, né? Isso, exatamente. Que ele já acompanha... Quest, ele brinca com... aquela palavra conquest, entendeu? Trocadilho aí. Bom, mas aí, cara, nesse jogo, ele já... você já utiliza um casal de macaquinhos, né? Que seria o Diddy e a Dixie, né? Que também vem a se tornar, vamos dizer, uma futura protagonista, né? É, outra coadjuvante que também roubou por causa do... A gente já comentou sobre ela. É, mas ainda, cara... o Diddy ainda teve um jogo dele pra 64, que foi o Diddy Kong Racing, que era um jogo de corrida bem parecido com Mario Kart, né? Só que ele possuía, eles tiraram a inspiração. É, só que ele possuía várias meios de transporte. Ele tinha desde hovercraft, avião, não era só no simples carrinho, mas ele seguia bem a essência do Mario Kart. E foi um bom jogo pra época, cara. Eu gostava bastante desse jogo, joguei bastante também. Cara, a série Kong foi muito boa. É o que eu tenho a dizer. Não, o que vale dizer do Diddy ainda é que ele não só apareceu nesses jogos, ele aparece em vários outros jogos, mas esse daí é o que ele tem mais destaque, assim, diga-se passagem, né? É. Sim. E eu ainda quero um Donkey Kong, de fato. Bom, mas a gente não pode esquecer da que a gente tava comentando agora um pouco, da Dixie, né, cara? Pois é, outra coadjuvante. Que ela, sinceramente, no Donkey Kong Country 2, cara, adorava jogar com ela. Ainda mais porque ela podia meio que planar, né? O cabelo dela era multifuncional, cara. É que assim, eu não lembro se ela podia usar a cauda que nem o Diddy Kong, só que o cabelo dela fazia tudo. Ela não usava a cauda, né? Ela usava o cabelo dela pra tudo. Era o cabelo mesmo. E a Dixie, ela teve participação também no Donkey Kong Country, né? Junto com o Diddy Kong, que foi o jogo de grande sucesso que estourou os dois, né? Depois, ela já fez uma participação do que, sinceramente, pra mim... entre todos os Donkey Kongs, eu achei o mais fraco, que é o Donkey Kong Country 3, né? Dixie Kong Double Trouble. Que é ela junto com um sobrinho, que é o Bebezão Kid lá, né? Que, vamos dizer assim, tudo que você ganha de agilidade e tal, com dinamismo com o jogo, com a Dixie, com esse Bebezão você perde, cara. Então... Sim. Ele acabou dando uma estragada no jogo, eu acho, sinceramente. Não, e também que é assim... Cara, já eles vão subir com o Donkey, o Diddy e a Dixie. Aí vai virar o Kid Trouble, sei lá o quê. Com o sobrinho tataraneto dele. Aí vai começando a sequestrar todo mundo da ilha do Donkey Kong até que não sobra mais ninguém. Pelo menos eu acho. Família crescendo demais, né? Bom, mas aí... Por último, ela fez participação no Donkey Kong Land. A nossa amiga Dixie também meio que caiu no esquecimento, né? Sumiu, coitada. Até hoje pode estar no esquecimento, né, cara? É, tanto ela quanto o Diddy, né, cara? Os dois, vamos dizer assim, caiu bem no esquecimento, né? Ah, vamos ser sinceros, cara. A franquia Donkey Kong tá no esquecimento. Caiu no esquecimento. Ela só faz participações agora. Ela foi abandonada, coitada. E olha, cara, e renderia um bons jogos, eles que não estão sabendo. É, mas até que, vamos dizer assim, o Diddy ainda é reaproveitado nos jogos que você tem do Donkey Kong hoje, né? Nossa, não li. Cara, vamos ser sinceros, cara. Quando foi a última vez que você jogou Donkey Kong que você gostou, cara? Cara, joguei o do GBA a última vez. Foi então, cara. E, putz, cara, porque, sinceramente, cara, o do DS eu não gostei nem um pouco. Qual? Jungle Climber. LOL. Ah, cara, é divertido ainda, né? É, pode se considerar, né? É divertido, mas não é aquele Diddy Kong, o Donkey Kong Country antigamente, né? É, que do antigamente ninguém... Nossa, na época que lançou foi maravilhoso, cara. Putz. Como você disse mesmo, o Diddy e a Dixie eram carismáticos a lote, você vê. Porque o jogo ele tinha um ar muito cômico também. Era muito bom. Como se age, né? Diferente de um jogo inteiro só com os efeitos. Cara, eram sensacionais. Nossa, com certeza. Eu acho que até hoje, pro SNES, mano, nossa, foi um jogo com tipo, puta... Cada cenário muito bem trabalhado, cara. E você trabalhar numa plataforma daquela, naquele tempo, cara. Com certeza, mano. Foi em 94. Putz. Fez milagre, com certeza. Mas, anyway, vamos continuar, porque se formos falar dos velhos tempos de Donkey Kong, ai, como era bom, a gente já perdeu tempo, todo o cast aqui só falando disso, certo? E o nosso próximo herói? Nosso próximo herói também usa da Santa Cauda, mas para outra função. É o Tails, que usava essa cauda para voar, que é aquela raposinha fofa do Sonic. Ele é fofo demais. Mas ele é muito fofo, o problema é esse. É totalmente o oposto do Sonic. O Sonic fica cheio de pose de mal e o Tails é aquela coisa assim que é até uma aura rosa de tão fofo. É. Desculpa, o nome que o Tails é meio bichona. É, meio. Fofinho. Deixa nome o Tails, dele, gente, na verdade, coitada. É. Coitada. O nome dele, na verdade, é Miles Trower, né? Que é um trocadilho aí com Miles em inglês por hora, em inglês. Miles per hour. Acabou... É, exatamente. Ele acabou ficando apelidado, né? Como Tails, por essa função dele mesmo de girar a cauda para voar, as duas caudas, na verdade, para voar. É... Ele surgiu no concurso para eleger um companheiro de Sonic. Mas com adjuvante impossível, né? Tipo, caiu de paraquedas. E ele tem a suposta biografia que ele teria sido resgatado pelo Sonic e então virou fã do Sonic e decidiu acompanhar ele. Tornou um aliado... Simples assim. Pois é, não é simples e é muito bom. Tornou... Vou falar, Nath. Sem falar que não, pode falar. Vou falar. Fala eu, então. Não, sem falar que é meio estranho, né? Vamos dizer assim, tá lá o Sonic. Aí ele vai lá, salva o bicho. Aí o bicho apaixona pelo Sonic. Aí ele, pra conseguir alcançar a velocidade do Sonic, ele tem que sair girando o rabo. Cara, por que você tem que sempre dar flame nessas coisas que... Cara... Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com a minha infância. Você não pode... Mas... É muito... O Maurício tem razão, é realmente bizarro, tipo, o bicho é um solto. Entendeu? Ele é um fã. É meio nada a ver, cara. Porque vamos dizer assim. Ele é uma raposa. Não, primeiro que a gente já tem um porco espinho que corre pra caramba. Já é meio fora do carro. Tem uma F, é. Tipo, Nintendista fã de Mario Detected. É. Aí. Não, eu gosto de fone pra caramba. Não, eu também gosto de Sonic pra caramba, cara, mas a gente tem lá, mesmo porque o game corre pra caramba, tudo bem, personagem principal, tá? Aí, well, Sonic is dead. Não contentes com isso, eles vão lá e fazem o quê? Arranjam uma raposa que roda o rabo pra alcançar a alta velocidade. É, a ideia do Luigi era bem mais original, né? É. Ah, com certeza, o Luigi é bem mas parecido com o Mario, nem nada, com certeza. Luigi, essa. Tava comentando, tem uma penca de coadjuvantes, na verdade, que não escolheu um, né? E eu me confundo com todos. O Sonic, e o negócio que eu acho bizarro mesmo do Tails nessa nessa brincadeira de falar que ele é stalker e tal. É que se eu fosse o Sonic, com aquela cara de mal-humorado, de bad boy, e ficar andando com essa coisa meiga o tempo todo do meu lado, eu ia ficar muito estressado. E o pior, então, cara, é que você assiste, por exemplo, o desenho do Sonic, nossa, eles são mó amiguinhos, né, os dois. Sim, é a coisa mais fofa, sabe? Tipo, ah, deixa, fosse... gente, é tão legal. Ah. É tipo eu e o Colton, entendeu? Da vontade de dar uma porrada na cara do Colton. Por quê? Ah, eu não entendi. Mas continuando a história aí do Tails, né? Ele tem a história bem melhor explicada do Sonic Adventure, onde tem um... primeira vez que viu o Sonic, olha que romântico. É. É uma coisa totalmente gay, né? Vamos falar assim, você lembra a primeira vez que você deu um beijo, você lembra a primeira vez de um monte de coisa, uhum. Mas você vê a primeira vez, lembra a primeira vez que você viu um ouriço correndo e você virou fã dele? Gente, até parece que vocês não veem essas histórias, viu? Esses caras que, meu, eles sentem uma aura magnífica no herói e eles querem seguir esse herói e acompanhar. Que coisa, meu, vocês vão com tudo, meu. Ah, John Lennon tinha um fã, assim. Não é, o problema é que quando eu tinha meus 10 anos era tudo bem, agora nos dias de hoje já não dá mais pra engolir essa história. O problema é que vocês levam muito na malícia, pelo amor de Deus. Ah, não, não é questão de levar na malícia. Sei lá, eu não tenho totalmente sem noção de tempo. Quando isso surgiu, o Deus e a história dele e tal, era bonitinho. Mas a gente vê hoje pela ótica. Agora, ele é um stalker. Mas tipo, se a gente for entrar nesse flame aí de, tipo, ficar discutindo história, aí, vamos ver o Mario, por exemplo. O cara se mexe nos canos. Mete em meio de canos, velho. Não, eu sei, mas você tá falando igual com você aí, ninguém precisa proteção, só eu ouvi. Tá bom. Oh, mas já tem até uma ideia pra um próximo assunto de cast. A gente vai escolher os personagens mais gay da história dos games, cara. Nossa, isso vai ficar muito flame, cara. Cara. Não, você quer alguma coisa real, Nath? Você quer uma coisa real mesmo? Sai caminhando com seu PSP andando pela cidade de madrugada. Isso é bem real. Não, eu não. Ainda mais assim, ainda mais assim. É, reza pro Sonic aparecer. Em seguida, se for. Mas... O Tails, cara. Vamos falar bem de Tails agora. Ele é tido como um personagem inteligente. Ah, sim. E ele criou o avião, não sei se é o nome agora, o Tornado, não é? É. Lembrando que ano que vem tem Sonic 2D, hein? A SEGA anunciou. Com certeza. Graças a Deus, né, cara? É. E vamos Mario ver se ela vai conseguir ressuscitar a franquia. Já tá morto. Mario is dead. Ah, cara, e vamos dizer assim, eu acho o Tails, apesar de todos os comentários que a gente fez e brincando tudo, eu acho ele um personagem bem carismático, cara. Eu gosto do Tails tudo. Então, apesar de não ser meu personagem preferido do Sonic, que nem eu falei no começo do cast, o meu personagem preferido é o Knuckles, que não deixa de ser outro personagem secundário. Ele é primário na história, mas ele é secundário. Só que é aquela coisa, tipo... O Sonic é o Sonic, mas eu aposto que muita gente adorava jogar com o Knuckles mais do que com o Sonic. Então, cara, não, mas... Não, eu acalhei horrores aqui com o Tails, desculpa te cortar a ponta, mas eu adorava jogar e adorava jogar com ele. Mas só pra terminar, diferente de muitos jogos que tem com adivantes e tal, eu acho que os Sonic são mais bem explorados, sabe? Bom... É, só ia comentar que é uma função dos coadjuvantes também é de ser carismático. Eu acho que, tipo assim, é o princípio primordial deles, é isso também. Ser carismático, mano. Macacos me mordam, Batman. Macacos me mordam. O pior, cara, que se você for reparar assim, geralmente em todos os coadjuvantes secundários, geralmente o cara já é mais carismático, né? Porque primeiro sempre o principal tem aquele pose de herói, fortão, tal, tal, tal. E o personagem que ajuda ele é sempre mais carismático, mais divertido, né? Mais cômico, com certeza. Mais cômico. É, tipo, o alívio cômico, né? Vamos dizer assim, é uma distração também no jogo, né? Pra não ficar tão sério, tão pesado também, né? É. Então, por exemplo, aí do próprio Tails, o negócio cresceu. A trama do personagem foi crescendo de tal forma que ele ganha até uma rival direto, né? Que não, geralmente não acontece. Agora... Que a Wave aparece pela cara, personagem forma. Secundário em games, que é bem cômico mesmo, é o Robin no Lego Batman, cara. Bom, muito bom. Bom. Bom, mas uma coisa que a gente tem que bater palmas pra SEGA, cara, é que apesar de todos os 200.052 jogos que tem... matar legal mesmo a franquia, né? Não. Ah, que apesar de tudo que jogo que saiu do Sonic até hoje, ela quase nunca esqueceu do Tails, né, cara? E dos seus amigos do Sonic, né? É, diferente de alguns Kongs aí que mataram umas macaquinhas. Várias, né, que aconteceu, por exemplo, com... A gente contou o que aconteceu com o Donkey Kong, com o Diddy Kong, com... A Dixie. É, com a Dixie, com o Rush. Com o Rush, nossa. É, ó, a SEGA dá importância pra esse personagem, é, até porque ela, vamos dizer assim, seria um mascote secundário também, né? Mimado. É, a parceria Tails e Sonic é algo que, vamos dizer assim, nunca vai expirar, né? É algo pra sempre, né? Esse foi um coadjuvante bem notável. É, eu acho que, vamos dizer assim, entre todos os coadjuvantes que foram, que a gente vai falar hoje, eu acho que o Tails é um dos mais, como que eu posso falar, mais levados a sério, né? Mais considerados importantes assim pela própria empresa. Ele se encaixa naquela categoria que você fala no início de ajudante de herói. É igual o Sancho Panza, é igual o Robin, e ele não vai sair tão cedo, entendeu? Não dá pra cair nesse esquecimento. Exato. Diferente de todos os outros que foram falados. Ah, não, o Luigi não vai cair no esquecimento também. Foram falados. O Luigi é um caso à parte também. É. Muito menos o agro. Então, pessoal, mas o Tails, eu procurei, né, tentei dar uma olhada, mas pelo que eu vi, ele nunca teve um jogo só dele, né? Ah, isso é de menos. Não, é porque a gente pega outros personagens da história do Sonic, por exemplo, o Shadow ou o Knuckles. Sempre esses personagens já tiveram jogos só deles, né? E o Tails, apesar de ser um personagem secundário da história do Sonic, importante, ele nunca teve nada assim, vamos fazer um jogo do Tails, vamos dar uma tal pro Tails, né? Mas eu acho que é pela própria história do Tails. Eles fizeram uma história que tá muito ligada ao Tails. É, não consegue muito tirar esse link, né? O Tails é o Dexter do Sonic, pronto. Dexter do Sonic? Por quê? Que lindo, cara. Ele fica no ombro do Sonic, praticamente. Samano Clank. Não, ele é o Dexter. Jack and Dexter. Dexter. LOL. Péssimo. Whatever, vamos continuar. Agora, vamos falar sobre o nosso próximo e último coadjuvante. Que quem não lembra dele, morra. Ele pode ser confundido com uma versão estendida da imagem do Mario, com uma confusão de um daltônico de vermelho para verde. Mas não, mas eu escondo que isso, ele é mais alto que mais magro, então não dá versão pra estendida. E diga-se passagem, esticada, o mais fodão, cara. Esticada. Vamos dizer assim, o Luigi é um upgrade do Mario. O Luigi, ele já nasce com o cogumelo. O Mario precisa comer um cogumelo para ficar alto. É isso. Demais, né, cara? Bom, mas agora a gente vai falar então, pelo que o nosso amigo Couto deu no início, sobre o mais famoso dos personagens secundários, que seria o nosso amigo Luigi, que ele é irmão do nosso famoso encanador Mario. Os dois são bem parecidos, vamos dizer assim. Não. E geralmente eles nunca são... perdi o que eu ia falar. Vou continuar. Eles são inseparáveis. Onde não, tem é verdade. Luigi. O Luigi, ele nitidamente é um coadjuvante quando você olha para os títulos, né? Que é sempre Mario, Mario, Mario. Mas eu acho que o Luigi, exatamente por causa da veia cômica, da veia de aliviar que o DDA estava falando ali, ele se tornou um personagem para muita gente favorito, né? Exatamente. É, durante a pesquisa, você acha alguns textos na internet falando das decisões do rumo que o personagem tinha que tomar. E eles comentam que o Luigi é um irmão alto, desengonçado e covarde. Então, mas assim, tanto... Entretanto, é o cara que na hora que o Mario se ferra, se não falar outra coisa, vai correr atrás e salvar. Vamos dizer assim, é a maior amiga. Bom, mas... Então, o Luigi, como a Nath falou, ele sempre apareceu pra salvar o Mario, né? Tanto, que nem a Nath falou também, o Luigi foi muito deixado de lado, né? Ele foi sempre... Todos os jogos eram sempre chamados de Mario, Mario, Mario. Demorou até pro Luigi ganhar alguma... Reconhecimento até no próprio nome do jogo, né? Que ele foi ganhar mais ou menos pra frente, só no... Então, é isso que eu ia comentar, que ele só tem... só atualmente mesmo que ele tem começado a ser citado assim mesmo nas aventuras, que os títulos dos jogos vão estar aparecendo Mario e Luigi, não só Mario. Claro que Mario ainda Na verdade, ele aparece com o Luigi no GameCube, né? E é um jogo que, pra quem gostava do personagem, era um jogo legal. Tipo, no Mario Kart, tu vem pra se jogar com ele, é bom também. Carro só de verde. Vamos dizer assim, o Luigi, desde a época do Super Mario, tal, ele sempre teve, né, cara? Mas ele nunca ganhou destaque. E por muito tempo, quem é mais nintendista deve se lembrar, ele foi bem esquecido pela Nintendo, né? Tanto que teve uma boa época que a Nintendo lançava todos os jogos Mario, e nunca tinha o Luigi, né? Por exemplo, Super Mario 64, não tinha Luigi. Teve os Paper Mario também, que não... Ele é o irmão que o cara deixa no porão quando não precisa. Mas na hora que ele sai do porão, ele rula tetos, cara. Ele rula tetos. Exatamente, eu lembro que eu tava jogando... Ele rula seus tetos? Não. É isso que eu lembro, é sacanagem. Cara, isso foi foda agora. Não, é porque eu falei, deu um power lag em falar isso que eu lembro do Super Paper Mario. Que tipo, ele fica esquecido grande parte do jogo, mas quando ele aparece é massa, entendeu? Muda o Wii, assim. Com certeza. O Luigi, ele é um upgrade do Mario, como foi citado no começo. Tanto que, vamos dizer assim, já no Super Mario Bros. 2, a gente já via algumas diferenças do Luigi pro Mario, né? Que ele já ganhava uma diferença tanto física, quanto ele já ganhava... quanto uns poderes diferentes também, né? Que ele podia, por exemplo, dar pulo no ar, né? Alcançando o setor mais alto, tal. Pulo duplo. Aí, depois disso que ele foi ganhando essa característica mais diferenciada do Mario, realmente, né? Que ele já começou a ficar um pouco mais alto, mais magro. Ele começou a ganhar o espaço dele um pouco, né? Que ele começou a ganhar o espaço dele. E quando ele começou a ganhar realmente o espaço dele, foi quando surgiram os Mario e Luigi, que seriam aqueles RPGs que saíram primeiramente pra Game Boy, né? Que você controla tanto o Mario quanto o Luigi, passando por várias aventuras, né? Mas ele sempre, até o jogo de hoje, o Luigi sempre foi um personagem alternativo, né? Vamos dizer assim. É de tal forma que a Nintendo usa esse fato como humor, né? Quando ele encontra com o Bowser ou com os Toads, eles não sabem o nome do Luigi, ou chamam ele de Mario Verde, sempre fazendo uma piadinha, assim, do fato que, igual o Couto tava comentando, dele ser uma cópia modificada do irmão. Coitado. Sinto dó. isso isso, vamos dizer assim, a própria Nintendo usa, mas vamos dizer, é ela que acarretou isso, né? Porque às vezes o Luigi é esquecido no jogo, né? E... só que o Luigi também, cara, participou já quase em tudo que houve do Mario até hoje. Desde o Mario Tennis até o Super Smash, Mario Golf, que a gente também não pode esquecer, tem 200 outros personagens secundários do Mario também, né? É, com certeza. Mano, a gente não pode deixar de dizer também que o Yoshi também é um, digamos, um personagem secundário bem importante também, né? É, coitado do Yoshi, também foi esquecido. Notamos no Mario uma certa citação de que a cor verde rula a cor vermelha forever. Bom, mas então, pra continuar a gente falar assim dos personagens secundários, continuando o que o Dedé tava falando, o Yoshi, cara, ele, vamos dizer assim, ele é bem esquecido às vezes no Mario, né? Claro que ele já chegou a ganhar também vários jogos com o nome dele, como Yoshi Island lá, mas vamos dizer assim, ele nunca consegue o papel principal, né? Ele sempre acaba como coadjuvante do Mario, tanto do Mario quanto do Baby Mario lá. Nossa, tadinho do Yoshi no Baby Mario, cara. Tadinho nada, o Yoshi ele já cuidou do Mario quando ele era bebê. Quem não lembra daquela abertura que tá uma cegonha indo levar o Mario? E aí ele cai. Ah, é aquela abertura pois mágica. É, tadinho do Yoshi. Ele aguenta o Mario, deixa que o Mario bebê. E o Mario cresce e depois vai montar ele. É, ele trocava a merda do Mario, mano. Ele é... pra você ver como é que o Mario já comia as pessoas atrás do armário, né? Tududum. É, essa foi Couta? Como assim? Não entendi agora. Foi Couta, porque é Couta, semana passada, agora. É. Filho da... Essa... Gente, isso é um bom porquê. No meio do que as pessoas não reparam, não, tá? Eu sei. Tem um ridículo por esse projeto sobre o Luigi, que eu achei na pesquisa, é que discutem com quem o Luigi tem uma relação, afinal de contas, no jogo. Se é com a Peach e o Mario tá sendo enganado, ou se é com a Daisy, e aí a Daisy foi criada exatamente pra ser o par romântico do Luigi. Mas, sinceramente, da onde tiraram a Daisy? Bom, mas então, eu acho que foi tudo que a gente teve pra falar dos personagens secundários. Claro que existiram milhões de outros personagens secundários, como o Zero, Cavalo do Zelda, e mais um monte de outros que não deixam de ser importantes pra história. Mas, alguém gostaria de fazer uma consideração final? Com certeza, Donkey Kong não devia ter sido esquecido, porque pra quem jogou, nunca vai se esquecer. É um never forget, forever, ever and ever. E o Rush devia estar vivo, coitado. Morreu. O Donkey Kong Country, né? É, Donkey Kong Country, pelo amor de Deus. Se você for falar de outro Donkey Kong, eu mato. Bom, o que eu tenho a dizer é fuck you, Shark, you are drunk. Sem comentário. Cara, ring, banana phone. Vai, fala o seu comentário aí, Nath. Não, sem comentário. Depois do Fuck the Shark e o Exame, sem comentário, não é nada. Bom, eu, pra comentar seriamente sobre o que foi discutido hoje, eu acho que os personagens secundários não são menos importantes do que os personagens principais. Claro que às vezes as empresas quanto alguns fãs deixam eles de lado, né? Mas não é por isso que eles têm menos importância ou merecem ser deixados de lado, né? Porque a gente pode ver que tem vários personagens famosos, desde o Luigi, que a gente falou, até os outros personagens menos conhecidos, por exemplo, da série Star Fox. Quem conhece os outros personagens da série Star Fox fora o Fox? É, eu conheço o Falcon. Não, mas você lembra assim, um ou outro. E você lembra, ah, tem o Falcon. E os outros, você lembra dos outros personagens? Eu lembro, tinha uma menina que era apaixonada pelo Fox e que na versão do DS ela até que é legalzinha, só que ela tem várias versões de final, mas whatever, tipo, no final o Fox rula tetas, whatever, fuck. É, então, e vamos dizer assim, é, não é por isso que a equipe do Star Fox é importante, né? E com certeza o jogo sim. Bom, é isso, pessoal. Quem gostou, por hoje é só. Deixe os comentários aí que a gente lê no próximo cast. E um abraço. Um beijo, um abraço, um cheiro e um amasso. E Luigi rula tetas. Luigi's the winner! Só pra relembrar vocês aí, não se esqueça de mandar os e-mails para o gamingcast@checkpointbr.com. É, não se esqueçam também de comentar nos fóruns que foram postados, que não vamos esquecer de prestar atenção para tudo que foi comentado e todas as dicas de melhorias que foram dadas. E não se esqueçam também de continuar seguindo tanto o PSP Nation quanto o Checkpoint BR, tanto no fórum quanto no Twitter. E não se esqueça de dar uma passadinha lá nos nossos amigos do Comic Pod, que é www.comicpod.com. É. Então, pessoal, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo.